sinto tão mal com essa conversa, nunca sei o que dizer. Mas às vezes a gente diz coisas que eu custo pra esquecer. Acho muito difícil, eu não consigo, não consigo.